Decolagem de pistão no 0, vento 1 no 4, 0 graus 4 nós, ajuste agora no 0 no 4. Livre linha de passo pistão 0, ponto de 14, bola 9 graus. Zero quatro zero, sem identificação, via PES 4010, QNH 1014. Chamando 25, autoriza a pista para 2 minutos, que não é permanece na 014, autoriza a pista na pista de lente do LS, informe está presente. 2014, pode voar. Dura, não me apresentar? 35. Chamando 25, autoriza a pista. Controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 119, decimal 9, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Controle 119, bom dia, bom 961. Com 1961, contato a H, trabalho do 360, perfil da ANSA. 3171, confiamos a informação, Índia. informação agora em curso de lente, apenas mudança no ajuste 9014. Copia Guarulhos 320. Afirmativo, Sérgio, proceda. Autorizando para Guarulhos, nível 320. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8. Aciona 5155 no transponder. Copiamos o 320, aprovado para Guarulhos. Decola da 10 com curva direita após no perfil da saída da AEL. Dael, Leda em seguida, Mônica, interceptando a peso longo zero. 19851553171, estamos no 08. 3171 correto, portão 8, chama branco, se tiver esse nome. Muito obrigado. Só está passando o Mike estacionado no base 3, ok? Gente, bom dia, está passando o Mike. Bom dia. Bom dia, cheque bem, pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 4 nós. 32, então na 10, 62, 25 na autorizar 2.000 pés. Voo 961, cuidando diretamente com Recife, agora na frequência 1251, alterna 13395. 513395, voo 961, bom dia, você vai. Certo, bom dia. No solo 32, libera direita Fox, taxiando em escuta via Alfa, Juliette, portão 03. Essa exclusão via Alfa, direto para o 3, do Sané 62, 3. Sierra Tal, informação Juliette, confirma decola da 17. Juízo Serra Tão, autorizado para Goiânia, nível 220. Decola da pista 17, curva direita após a decolagem, no perfil da saída da El. Após da El, vou à posição coral, após coral, conforme rota do plano de voo. Controle 1,9,8 e aguarda para o transponder, por gentileza. Confirma esse nome, Tony? 4040, só um instante, conta, prepare a saída Arbor, eleva aguardando. Arbor, eleva, aguardando. É. Serra Tão confirmando o transporte em pé. Gente, vai estar livre acionado aguardando o transponder e reporta quando pronto para o táxi. Boa, 040, autorizado para o curso de minha filha, essa que foi em forma estabilizada. Estão na escuta? Tango Whisky Serra, estão na escuta? Papa Tango Whisky Serra, estão na escuta? 4040, copia. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, com curva direita, no perfil da saída Arbor, Elefa. Intercepta P21, segue conforme rota do plano de voo. Controle 1,9,8, aciona 5,1,6,0 no transponde. Confins, autorizado para 360, decola 10, curva direita, Arbor, Elefa, via P21, após rota do plano de voo. 19,8,5,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, agora, Marcelo. Salvador, bom dia, 9040. Bom, 9040, bom dia, 73, fomos autorizados, pistão 90, vento 1, 50 graus, 4 nós. Tem reforço 90, 9040. Da 3597, portão 62. Da 3597, faz transferência, aeronave da companhia finalizando no 8 e a taxa de retaguarda. Não me escuta aguardando. Tancredo 171, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Parte em 18.95, obrigado, senhorita, excelente dia. Tancredo 517, coordenando com a equipe de sol, após passar a aeronave da companhia, autorizado de estacionamento, reporta táxi. Matiu, aguarda a táxi da minha guarda, autorizado, reportar para o táxi 357. Também é 570, até a notificação via Mário, diz para o 060. Via Mário, autorizado. Com 317, decolado aos 4,6, com dia 1 no norte, décima 8, bom voo. Obrigado, senhorita, excelente dia. Táxi via parte principal Índia, ponte para a torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Ok, parte principal Índia, ponte para a torre 1 no 95, ajuste no 0 no 4, uma boa semana. Bom, 040, após passar a aeronave da Tom, ingresso Juliette, portão 09. Após o São Juliette, para o 9, 9045. 20, ponte da Oeste. Claro, 320, possível approach da Delta presente? Autorizado. Livre da Delta 3171. Então, por solicitação do controle, modifique o perfil da saída para Momba, transição VATAP, decolando da 197 com curva esquerda. Afirmo, 5112, o Esquerratão, confirmando, está pronto o táxi ou ainda para acionamento? Gente, livre de acionar, reporta táxi, uísque, terra, tango. Bom dia, autorizado a linha de decolagem, estão no 0, vento 1, 50 graus, 59. Trilha cola, 10, tá, 3, Reduzido, se autorizar até 3 mil pés, que não dá no 0 no 4. Bom 093, ação de edificação via bons 4.000 pés, Senegal 904. Inicialmente, com 093. E nós, 8, bom dia. 3, 0, 8, obrigado, bom dia. Bom dia. Sonde, bom dia, 3597, decolado da escuta, o perfil da árvore. 3597, contato radar, sua para nível 360, perfil árvore. 360 no perfil, 3597. Isso que é Natal, está autorizado, reporta na papá para ingresso. Serração, o caso autorizado, reporta na papá para ingresso. Na papá, chame 119 decimal... Corrigindo, 118 decimal 95 a torre 1, escada. Azul 4040, busca estacionamento de 11. Azul 4040, portão 1, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chama táxi. É 570, autorizado a prova de dona. Dona, descendo a 3.000. Disco Terra, tão autorizado o ingresso, reporta alinhado pronto, cabeceira 17. Confirma copiado novo perfil de saída MOMO, transição da TAP com curva à esquerda para os oculares. Gente. Gol 9045, autorização clara, é isso? Afirmo, gol 9045, informação de LED, copia Recife 390. Sim, de LED, copia Recife 9045. Autorizado para Recife, nível 390, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5401 no transponto. Autorizado 390 para Recife, decola da 190 com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, e após receber a chegada em Recife. O controle 1998 e o transponder 5401, gol 9045. Gol 9045 correto, confirmando tem ciência da pista fechada em Recife até 10000, afirma? Afirma aqui, 9045. Sim, se reporta quando pronto para o estudar funcionamento. Rádio 570 para estacionamento de sequenciamento, esquerda 045, intercepte nessa proa. Esquerda 045, intercepte nessa proa. Pois que Serratão, após decolagem, mantém proa até 2010 e após prossegue no perfil da saída MOMO. Decolagem autorizada 17, vento 140 graus, 5 nós. Decolagem autorizada para decolagem, mantém 2 após perfil da saída MOMO. 395. 395. Obrigado, Sereno. Até mais. É, bom dia. 5973, no localizador avistado. 5973, complete a aproximação Chimé Torre em 118, decimal 95. Torre 118, 95, correu o contato. Luiz Serra, tá do outro lado 57, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom saber. Realmente. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973. Estabilizado no LS, como está? 5973, bom dia, cheque 3, voos autorizados, pistão 10, vento 140 graus, 59. Obrigado, Pozo, pistão 0, Rio 5973. Para o caso azul 40401, 22 a bordo, 3 horas da aliás. 4040, táxi via Índia, no ponto de espera, reporta quando pronto, ajuste no 014. Táxi via Índia, quando for para a próxima, espera 024. Atenção, 2000, pós esquerda, rumo esquerda. Recife 17, chame Recife 1288, ou terra 260. 1288, 260, obrigado. Recife 17, estabilizou o final ILS 10. Apta 6570, completo chame Torre 1118, decimal 95. Agora 2895, alça cargo 6560. Salvador. Oi, Salvador, muito bom dia. Alça cargo 6570, final ILS XY0, machado. Alça 6570, bom dia, número 2 para pouso, continua aguardando pista livre, ajuste no 0 no 4. Aguardando a pista 6570. Para sair da árvore elétrica, aguardando. Sim, ela pode saber que está aprovado esse vídeo. Obrigado. Salvador, bom dia. 4201. Caso 4201, bom dia. Monitore 121, décima 1 para a cópia. Prepara a saída da hélio da morte, aguardando em 121. O 5973 do Solo 02 libera via Fox e chama o Solo 121 décima 1. Estou fazendo a extensão para o 220, escutar a tela. Falando. Beleza. 73, Alfa aqui no Pátio 3, posição prevista meia dúzia no Pátio 3. Azul 4040, após o ponto 09 da APS, também mantém o 0. Ali mantém a paz lá do Azul 4040. É, só confirmar, a cabeceira está deslocada? Não, pista operando em toda a extensão. Sol 093, é utilizado o texto para 12 pés. Final de recebimento de LS, forma estabilizada. 2, 3, 4, 0, 6. Esquiatão, autorizada presente, apoio de Zapap. Zapap e o Esquiatão. Em 70, no solo 03, vai liberar solo no 21, no final 1. Bom, 21 na 1, ótimo, 65. Alfa Cargo 6570, Levan, Cisco. Alfa 6570, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo para o Pátio 3, 6570. Você colar de testemunha, Alfa 4040, Pátio 0. Para Cadê 83? Afirmo, 2783, Salvador de Cara da Conquista, confia? Sente azul 2783 autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, Elefa. Após Elefa, conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5411 no transponto. Autorizado 200 para a Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita. O perfil da Arbor, transmissão Elefa, após rota conforme o plano. 19.8 ao controle, 5419 no transponder, protegeu o azul 2783. Azul 2783, correto, no pátio 3, chama pronto, se tiver acionamento. Trabalhamos com o estacionamento, obrigado. 40, deplado 05, controle 119, decimal 8, bom voo. 19.8, vai acabar. Autorizado para Campinas, nível 320. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5177 no transponto. Azul 4201 no correto, Pátio 3, chama branco, estiver acionando. Azul 6570, portão, posição prevista no Pátio 307, quem? Sente, eu vou 07, mais 507. 3, 2 milhas para Simbra, completa final LS, torre 1895. 1895, daqui a pouco. Então, assim. Bom dia, voo 1093, aproximação sinal mais lá, visão. 1093, foi autorizado na 0, antena 5 mais. Teve pouso no 0, 1093. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, pisca no zero, chame torre em Uno, 1-8-95, ajuste 1-0 no quadro. Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, pisca no zero, chame torre, obrigado. Pátio Uno, Índia e informação Juliette, aguarde cópia. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5176, frequência do controle em 1-19.8. 0-330, curva já no caju, cola esquerda, 5176, 19.8. 3890, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 4040, passa 150, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288, 260, obrigado, bom trabalho, azul 4040. Turística Serra Tango, passa WhatsApp. Para Recife, frequência 1288, bom dia, bom voo. 225, confio em posição e ponto cópia. Tudo prossiga. Autorizado Brasília, nível 380, primeiro via Pesulu 17. Saída Árvore, transição a correção Árvore Elefa, decola pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5421, frequência do controle em 119, decimal 8. Cliente autorizado Brasília, 380, Pesulu 17, decola pista no zero, curva direita Árvore Elefa, saída 5421, transponder 198 é o controle. Cotejou 6225.3. Cotejou 6225, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Para 6225. Bom dia. 045, bom dia, contato radar, vigilância, direto Jamo. Direto Jamo, voo 29045. Bom dia. Direto Patiúma, posição 06. Voo 096. Autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Fá um ou Boeing 737 da Gol, ingressando via Juliette Pate 1 para a posição 06. Estou autorizado, chamar para o táxi. Agora só para confirmar, o que eu quero todo o pessoal para o 6225, confere. Afirma, até as 11 do... Obrigado. 9045, passa 140, senhor Recife, frequência 125, decimal 45, bom dia. 9045, 9045. Autorizado, Galeão, nível 360, rota conforme o plano, saída da El Irume, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5404, frequência do controle em 119.8. Autorizado conforme, nível 360, rota do plano, decola do pé, primeira curva direita, transponder da Leão Irume, 5404, transponder 19.8, controle da Xené 6219. Xené 6219, confirmando a saída da El Leda após Irume, curva direita após. Da El Leda Irume, então, 6219. Xenema 219 correto, reposte pronto para o custo-pé questionamento. Boa, obrigado. Tá, 3890 para o táxi, 113 a bordo, Fortaleza, 340. Tá, 3890 autorizado, táxi via Pátio Índia e Taxi Alfa. Ponto de espera, pistão 0, chame torre em 118, decimal 95. De Alfa, 3895, ponto de espera, bom dia. Salvador, Mike Yankee Quebec. Mike Yankee Quebec, Paulo Salvador. Bom dia, solicito a autorização de reboque da 12 remota para a posição 8 aqui no pátio principal. Mike Yankee Quebec, ciente do reboque, reporte calçado, posição 08. E reforçar a calçada na posição 08, Mike Yankee Quebec. Alô, Paulo Salvador, bom dia, gol 1963, autorização Galeão, formação Julieta. Golo 963, bom dia, aguarde o café, Galeão. Quatro.